Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu companheiro Giovanni. Aqui, ó, hoje com o podcast falando sobre os internacionais aqui, então vou tomar o puro suco capitalista. E estamos recebendo também Gabriel Leal. Na minha cerveja eu tomei ontem, então não vai ter barulhinho hoje. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo um professor muito bacana, um professor que eu tive a oportunidade de conhecer pelo LinkedIn, o professor Silvânio Barcelos. Bom, pessoal, é um prazer estar com todos vocês, né? Estamos aqui para bater um papo aí sobre a guerra da Ucrânia. Bom. E a minha cerveja também está na geladeira, daqui a pouco vai ser minha hora. Já puxei, professor. Gostaria de começar esse podcast, a gente conversando sobre a guerra da Ucrânia. Eu queria perguntar, professor, depois dessa guerra, como que vai ficar a economia dos dois países? Olha, essa pergunta ela é até fácil de responder, né? Porque nessa guerra da Ucrânia aí, a Rússia está na vantagem porque a guerra está sendo travada no território ucraniano, né? Que, por sinal, aí já está com 40% das cidades, né? Da logística, né? Das construções e também da cadeia produtiva está totalmente comprometida, está 40% destruída. E nessa questão da quem vai sair, como vai ficar a economia, nós temos que fazer aqui uma breve reflexão sobre um dos objetivos que levaram à guerra da Ucrânia. Bom, eu não sei se... claro que vocês sabem disso, né? Toda guerra ela tem aí um motivo comercial. Sempre presuma o fator econômico. Quando a OTAN forçou o Vladimir Putin, né, a invadir a Ucrânia. Ele tinha ficado ali num ponto que não tinha nem como, não tinha uma alternativa para ele. Ele tinha que ou ele invadir a Ucrânia ou ele teria o território russo invadido. O que para a doutrina militar russa é um problema muito sério, não é? Bom, mas o objetivo da OTAN era e sempre foi destruir, né, cancelar a Rússia. Bom, quando o Vladimir Putin invadiu a Rússia no 24 de fevereiro do ano passado, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas o sistema SWIFT cancelou a Rússia, né? Ela não pôde mais participar do sistema bancário e eles confiscaram o dinheiro dos bilionários da Rússia. Bom, e o plano era esse, só que parece que foi um tiro no pé, porque a China, que não tem uma relação muito amigável com a Rússia, eles acabaram se aproximando e formaram um outro bloco, né? Então você tem um bloco aqui poderosíssimo, que é Rússia, China, Índia, né? Que é uma potência nuclear, aeroespacial e tudo mais. Você tem Paquistão e também o mundo árabe, né? Que tá passando pano aí para a Rússia. Inclusive, bom a gente lembrar também que essa guerra, ela desmantelou a globalização como a gente conhecia. E nós tínhamos uma globalização unipolar, agora ela está bipolar e com tendência a ser multipolar, né? Outros blocos estão, outros países, né? Já estão com pretensão aí de também formar os seus blocos. Nós temos aí o exemplo aqui da América do Sul, né? Você tem o bloco aí do Foro de São Paulo, o projeto deles já está bem avançado, né? Então, nesse momento, né, nós temos um mundo bipolar. De um lado, a OTAN, com mais ou menos 28 países, e de outro lado, esse bloco, né, da Rússia, a China, e a Índia, Paquistão e parte do mundo árabe. Então, por incrível que pareça, a economia da Rússia está indo muito bem, não é? Está indo muito bem. Mas da Ucrânia, realmente, eles vão... Olha, numa estimativa aí conservadora, eu acredito que eles vão passar uma geração, e olha lá, talvez uma ou duas gerações, para se recuperar dessa guerra, né? A gente sabe que as guerras, elas são provocadas por governantes, o povo sempre é vítima nesse sentido, e como essa é uma guerra por procuração, uma guerra proxy, né? Em que interesses estrangeiros utilizam de outros países para guerrear, E a Rússia está sendo vítima disso. Só que, desculpa, eu falei a Rússia, a Ucrânia está sendo vítima disso, principalmente a população ucraniana, né? Essa é uma guerra de procuração interesses externos, né? Mas quem está pagando o pato aí é a população ucraniana. Bom, não sei se a gente podia falar disso um pouquinho disso depois. Com relação ao sentimento do povo ucraniano com a Rússia, nós temos aí, né, a tragédia do Holodomor. Se vocês me permitirem, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Isso foi, aconteceu em 1931, 1932. Né? Oi, pode falar. Pode comentar, fique à vontade. Tá certo. Bom, então deixa eu só fechar essa, só concluir aí a questão econômica. O que a OTAN ela tinha como objetivo em primário, empurrando a Rússia para a guerra, era quebrar a economia da Rússia, né? Quando a União Soviética se desfez em 1991, a União Soviética estava, o que sobrou dela, né, que foi a Federação Russa, estava com a economia em frangalhos. Eles trouxeram o Vladimir Putin, né, com essa missão de recuperar a Rússia, e mais ainda, né, eles pensam, além da União Soviética, eles pensam no antigo Império Russo. O Vladimir Putin é uma pessoa extremamente muito preparada, né, um ex-espião da KGB, e ele passou aí uma década, mais ou menos, fortalecendo a economia da Rússia e, ao mesmo tempo, investindo pesado no sistema de defesa, né? Bom, e esse intento da OTAN, provocando a guerra da Ucrânia, de quebrar a Rússia, não deu certo, tá, pessoal? A economia está bem e o mesmo não se pode falar da economia do Ocidente. É incrível o que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos 2 anos. A Europa, né, ela está quase que literalmente também quebrada. A economia do Ocidente não vai bem, não é? A China também é um problema, que a China é um elefante branco, né? Mas se a gente, me atendo aí à pergunta original da economia da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia está destruída, não é? E ela vai demorar aí uma geração para se recuperar, uma ou duas. E a Rússia está indo bem nessa parte da economia. Inclusive, eles queriam por tudo cancelar aí a venda de gás russo, gás e óleo, né, para a Europa. E isso não deu certo. Eles explodiram até um dos gasodutos, né, o Nord Stream 1. Mas olha só que coisa, né, gente? A Rússia está vendendo o gás para a China e a China está revendendo para o europeu, que está pagando mais caro pelo gás, né? Bom, eu espero ter respondido essa parte aí. Aí a gente pode ir para outras perguntas, não é? Alguma dúvida? Eu estou à disposição. Vamos lá, vamos começar. Giovanni, quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Como o professor comentou muito bem, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente nessa questão do impacto, principalmente do lado russo. Não sei aqui se vocês já trabalharam com comércio exterior, mas eu vivo isso no meu dia a dia, basicamente. E, bom, essa retirada da Rússia do sistema SWIFT, eu vejo que, assim, não vou dizer amanhã, porque, como já foi dito anteriormente, a Rússia como um país era um país com reservas muito grandes, principalmente em dólares, né? Então, assim, nesse momento acho que eles não sentem muito, mas futuramente eles vão sentir sim, porque essa retirada do sistema SWIFT basicamente isola o país. Para quem trabalha com comércio exterior, para quem já trabalhou, sabe o BOzinho que é para você conseguir fazer uma negociação que não envolva dólar. É realmente assim, na realidade de hoje, é bem complicado. E aí eles vão se encontrar nessa situação de achar alguém que tope negociar com a moeda local deles ou a moeda russa. E aí a gente entra em outras concepções, por exemplo, como o professor comentou, desse bloco que vem se formando, que sim, isso já vem acontecendo há algum tempo, que seria mais ou menos, como eu posso dizer, o embate entre o que a gente tem como mundo democrático e o mundo autoritário. Então tem essa parte ocidental, Oriente Médio ali, China, basicamente. E você tem vários países ali que tem basicamente, vamos dizer, uma relação como se fosse um relacionamento tóxico, né? Hoje em dia é difícil a gente ver o Ocidente se virando sem a China, mas também, do outro lado, também é complicado você ver a China também conseguindo sobreviver esse incidente. Então é uma mão dupla. Por mais que ninguém se goste ali, ele vai ter esse enrosco inteiro. Então, assim, não só falando a gente economicamente somente Rússia e Ucrânia, mas vai ter muito mais gente entrando, pegando esse respingo dos eventos atuais. Mais alguém vai comentar? Gabriel, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Não, pera aí. Não é essa tua frase, pô. Ué, o Henrique começou, eu termino. Pô. A sua frase é, eu estou tranquilo. Não é nem eu estou, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Bom, seguindo o questionário aqui de perguntas que eu fiz aqui, professor, como é que fica a expansão da OTAN e da União Soviética? Bom, a OTAN, ela está conseguindo se expandir, sim, principalmente com a Finlândia e a Suécia, né? Elas já assinaram, inclusive, eu acho que a parte protocolar já está em andamento. Bom, e a Ucrânia também, né? Quer se ocidentalizar, né? Então, a OTAN está se expandindo. Inclusive, esse é um dos grandes pontos de fricção, né, entre o Ocidente e a Federação Russa. Bom, e a Rússia, eu não sei se vocês sabem, mas tem o mentor do Vladimir, do Putin, né, do Putin, ele é o Alexander Dugin, que é uma pessoa aí, né, que temerária nesse sentido, e eles têm o projeto eurasiano, que é um pouco aí uma composição do antigo Império Russo. Cara, e eles são muito ambiciosos nesse sentido, né? Inclusive, pegando até parte de Portugal aí, até Sibéria, chegando lá perto da China. Pô, mas isso é só um projeto, né? Um projeto. Se eles vão conseguir, eu não sei, porque a guerra a gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina. Quando, em 24 de fevereiro do ano passado, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, ele estava totalmente equivocado com as intenções da OTAN, não é? E se tivesse ali só a guerra só da Ucrânia sozinha, eu acho que ela terminaria aí um mês, uns 40 dias no máximo. Mas, professor. Pode terminar assim, Cecílio. Pode falar. Não, eu até ia comentar que a gente teve a gente pode dizer que foi um microcosmo dessa guerra acontecendo lá em 2014, um pouquinho depois de quando o presidente pró-Rússia ucraniano foi deposto. Acho que o professor até deve lembrar, acho que teve um nome que foi dado, acho que outubro laranja, alguma coisa assim, né? É o Euromaidan, né? Tinha uma revolução colorida, né? Exatamente. E foi naquele momento onde, um pouquinho depois ali, o governo decide falar, ó, a gente está querendo cortar os laços com os russos, então a gente vai tirar o russo como língua oficial. E aí também teve aquela situação com a base em Sevastopol, o porto em Sevastopol, onde era o único porto que os russos tinham acesso a águas quentes, né? Então eles dão um jeito ali e tomam a Crimeia. E assim, foi realmente um negócio assim, papum, do jeito que pegou, caiu. E quando a gente para observar o estágio inicial da guerra, foi uma tentativa parecida. Eu acredito que eles fizeram um cálculo político ali, pô, será que como é que o Ocidente vai responder? Como é que eles vão apoiar? Será que vão? Será que não vão? E eles tentam utilizar uma tática similar ao que foi a tática soviética no Afeganistão. Então, teria aquele movimento de pinça ali, com as unidades blindadas, vindo das fronteiras ali, Bielorrússia por baixo, junto à Crimeia, e tomando um aeroporto, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome de qual deles, mas teve uma batalha bem grande, que seria basicamente onde eles teriam o abastecimento dessas tropas ali dentro da capital. Então, observando essa constituição inicial, parece que realmente seria assim, coisa de 2 semanas já planejavam estar em Kiev. Aí a gente vê, por exemplo, questões de que alguns soldados falavam que estavam sem suprimentos, então eles estavam realmente pretendendo uma guerra relâmpago que não fosse durar muito ali. Exatamente. Bom, e aí eu acho que eu vou ter que fazer, só para dar uma contextualizada historicamente aqui. Bom, e dá o meu ponto, né? Eu não sou a favor de nenhum regime autoritário e autoritário, né, como é o da China, Rússia, né? Analisa a geopolítica, você tem que esfriar a cabeça e tentar compreender o que está em jogo, não é? Bom, e existem dois níveis de análise. E uma que é superficial, essa que a gente está falando agora, nós estamos debatendo. Onda, que essa é que realmente, é como se a gente comparar isso com um jogo de xadrez, você tem as peças se movimentando, não é? Que é isso que nós estamos discutindo aqui agora, o confronto entre os países, etc e tal, que sai na grande mídia. E você tem a mão que move as peças, né? E a mão que move as peças são os globalistas, não é? Você tem o globalismo, o pessoal aí quer por tudo, né, implantar uma nova ordem mundial, modificando a sociedade, criando um novo homem, né? Bom, mas aí, nessa parte superficial, quando a gente pensa no conflito da Ucrânia, nós temos que voltar lá no século XVIII, quando a Crimeia, né, pertencia aí ao Império Turco-Otomano. Eles perderam a guerra para a Rússia, na época, para o Império Russo, e a Rússia anexou a Crimeia. E ela é fundamental, porque ela dá saída para o Mar Morto e também para o Mar de Azov, que, por sua vez, aí, o Mar Morto tem ligação com o Mediterrâneo, que tem ligação com o Atlântico. Vejam só a importância, né, da Crimeia em termos geopolíticos. Bom, a Crimeia, então, desde o final do século XVIII, que passou a pertencer aí ao Império Russo, os russos mudaram para lá, né? Então, se você vê a população da Crimeia hoje, são russos étnicos, né? Bom, durante a Revolução Russa, ela se tornou um país autônomo, né? Mas depois ela voltou a ser novamente um oblast, né? Oblast. É como se fosse uma colônia, né, da Rússia. Mas em 1950, o presidente, sim, tudo aquilo que a gente sabe, ele faz uma graça, né? Ele queria fazer uma graça com o presidente da Ucrânia e deu a Crimeia para eles, não é? Isso foi em 1951. Só que nas relações da Ucrânia com a Rússia, apesar do Holodomor, que foi essa tragédia, uma coisa terrível, né? Até publiquei esses dias um vídeo para os meus alunos. O meu canal, eu tenho ele mais voltado para os meus alunos, né? Eu uso para me comunicar com eles. No ano de 1931 e 1932, o Stalin, ele resolve adotar uma política expansionista, né? Uma política de expansão da indústria é muito forte, e deixa de lado a questão da produção de grãos, né? da agropecuária. Bom, e isso teve um custo muito alto, porque começou a faltar comida na Rússia. E aí ele manda confiscar, isso foi em 1931, 32, tá, pessoal, né? Ele manda confiscar aí todo o estoque de grãos da Ucrânia. Eles surtaram, começaram a fugir da Ucrânia. E aí o Stalin envia para lá um batalhão do Exército Vermelho. E eles fecham toda a fronteira da Ucrânia. E por isso morre de fome, chegando, inclusive, ao cúmulo de praticar o canibalismo, né? Quando você chega na fronteira da miséria, da miséria humana. A gente faz tudo para sobreviver. Bom, então, apesar de ter essa grande mágoa do Holodomor, até como você disse agora, né? Até 2014, você tinha ali presidentes que eram pró-Rússia. E para a Rússia, estrategicamente, a Ucrânia funciona como um escudo. Imagina, você tem a Polônia aí, que é uma inimiga ferrenha da Rússia. Da Polônia para a Rússia, você tem a Ucrânia no meio. Do outro lado, você tem a Bielorrússia, né? A Bielorrússia também tem uma, não só uma relação de amizade, né? Ela é aliada, né? Aliada oficialmente. Bom, então, até 2014, você tinha essa relação de interesses. Não diria assim, uma relação amistosa, né? Entre a Ucrânia e a Rússia, mas uma relação de interesse. E aí eles promoveram lá uma revolução colorida. Isso foi provocada por uma alta funcionária do governo norte-americano, né? Ela é conhecida como a destruidora de governos, né? A Victoria Nuland. Ela esteve lá em 2013 e financiou movimentos de oposição ao presidente Viktor Yanukovych, que era a favor da Rússia, eles depõem o Viktor Yanukovych e colocam o Petro Poroshenko, e esse já ligado à OTAN. Quando a Rússia percebeu isso em 2014, ela envia um batalhão, uma força militar lá de tipo guerra relâmpago, e toma a Crimeia de volta. A Crimeia tinha sido dada pelo Nikita Khrushchev, né, em 1951. Quer dizer, aí a Rússia garante ali o acesso ao mar Negro, né? E também ao Mar de Azov, e toma a Crimeia. Ele garante a Crimeia ali. Então, essa guerra da Ucrânia, praticamente, ela começa em 2014. Depois do Petro Poroshenko, teve um presidente que eu não consegui lembrar o nome, e culminando aí no Volodymyr Zelensky, né? Bom, aí nós temos uma outra questão também. Contribuiu muito, né, para esse início da guerra, que é a região do Donbass, né, onde tem aí duas grandes províncias, a de Luhansk e de Donetsk, que praticamente são habitadas por russos étnicos. Quando houve essa virada lá em 2014, essa primavera colorida, os habitantes da região do Donbass, né, eles entraram numa guerra civil contra a Ucrânia. Bom, e aí... Desde 2014 até o ano passado, estava havendo quase um tipo de genocídio ali na região do Donbass. Mas é claro que só isso não seria o motivo, né, de a Rússia entrar nessa guerra. Tá? Realmente, ela entrou por conta, né, de que a OTAN estava armando aí a Ucrânia. Gente, me desculpa, eu me delonguei um pouquinho mais, mas para a gente entender o contexto, né, dos motivos da guerra, né? Bom, aí nesse nível superficial de análise. Quando você olha o nível mais profundo, tem um escritor que eu gosto muito, o Alexandre Costa, ele fala assim, sempre presuma bandeiras. E ele está certo, né? Porque, olha, é só para a gente citar dois exemplos aqui. A Revolução Russa foi financiada pela família Rothschild da Inglaterra, imagina, né? Os metacapitalistas, gente podre de rico. O nazismo da Alemanha foi financiada pelo Bush, que é avô do George Bush filho. Você imagina, o que uma pessoa dessa, né, que é o ápice do capitalismo, tinha que ir lá financiar um projeto nazista? Ou o que o supra-sumo do capitalismo da Grã-Bretanha, que é a família Rothschild, qual é o interesse delas que tinha em financiar a Revolução Russa? É uma coisa que, se a gente parar para pensar assim, não faz o menor sentido. Mas faz todo o sentido do mundo. E nós chamamos, né, esse pessoal que estão... são essas dinastias, essa gente muito poderosa. E é muito rica. É tão rica que nem aparece na Forbes. Eles são acima de capitalistas. Eles são metacapitalistas. O capitalista comum é uma coisa sensacional. O cara que abre uma padaria ali, tem uma indústriazinha, né? O médio empresário, alguma indústria grande, mas não tão poderosa, até tipo nível Bill Gates, aí, a família Rockefeller. Mas você tem esses metacapitalistas. E por incrível que pareça, eles não gostam do sistema capitalista por causa da livre concorrência. Bom, e aí, alguém já assistiu a Robocop? Já. O Gabriel já assistiu, Gabriel? Já. Isso eu já vi. esse aí sempre rende. Esse eu sei. É, não é? Então, ele no Robocop mostra bem isso, né? Lá no Robocop é uma empresa só, monopolizando tudo. A empresa, o Ministério da Polícia, o governo local, quer dizer, uma empresa mandando em tudo. Esse é o pensamento dos metacapitalistas, e eles é que movem as peças, né, nessa análise mais profunda. A gente podia até, se vocês achassem interessante, né, de, sei lá, fazer uma outra chamada de podcast, né, pra gente tratar dessa análise mais profunda, né, porque eu acho extremamente importante. Eu trabalho com isso com os meus alunos todos os dias. Eu confesso que muitos deles, né, eles olham assim, tem muita credulidade, né? Eles ficam meio incrédulos, alguns ficam espantados, tá? Mas outros compreendem, e eu acho isso sensacional, né? Porque quando você compreende esse nível de jogo, aí eu acho que você tá um pouquinho, consegue, você tem um pouquinho mais de ferramentas aí para entender não é exatamente muito fácil, né? Até entrando nessa questão de informações mais profundas, eu até gostaria de lembrar aqui de um caso. Isso foi um ano atrás lá, inclusive nessa semana, eu tava fazendo uma recapitulação dos acontecimentos, né, aqui pra chegar pro podcast. E eu tava vendo um vídeo de um cara que eu acompanho bastante, o professor Rock, já comentei dele anteriormente. Não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho interessante a maneira que ele expõe os fatos. E eu, não, eu realmente não tava lembrado disso, mas acho que 3 dias antes da invasão, alguma coisa assim, o próprio Biden vai a público e fala, ó, tem aqui os planos russos de invasão à Ucrânia, vai acontecer e vai ter guerra. E aí do outro lado fala, não, isso aí é propaganda ocidental contra a Rússia, não sei o quê. E no fim acabou acontecendo mesmo. Então é como o professor comentou, a gente tá falando aqui sobre o que a gente viu ali no jornal, o que a gente tá observando. Mas a informação real mesmo, cara, é muito provável que a gente não vai nem ficar sabendo. Quem que tá organizando esse tipo de coisa, esses negócios, a gente tá completamente longe e muito provavelmente, sei lá, nos próximos 50 anos, 60 anos, 70 anos, a gente vai ficar alheio. Até esse tipo de... a gente consegue usar como exemplo a própria Guerra do Vietnã. Né? Na época ali do Vietnã, ninguém falava sobre isso. Na época pós-Vietnã, ninguém falava sobre isso. A gente vai conseguir pegar alguns secretários comentando sobre o que aconteceu na época. Pô, quando os caras já estavam senhorzinhos, assim, tipo, 85 anos, 90 anos, que os caras já sabiam que simplesmente não teria nada que pudesse sentir dinheiro, então eles começam a falar mais abertamente sobre o que aconteceu, como, porquê, quando, esse tipo de coisa. Então, realmente, tem um obstáculo muito grande aí pra nós, meros mortais. Exatamente. Bom, uma das pessoas que eu sigo, eu acho que é o que eu tive contato, né? Ele sabe muito disso, ele pesquisa muito, foi instrutor no Ministério da Defesa aqui no Brasil, é o professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena, né, se me permite o trocadilho aí, vale a pena acompanhar, não é? Podemos seguir, vamos lá. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, professor. A Ucrânia, ela tá recebendo ajuda, professor? Porque a impressão que a gente tem é que a Ucrânia... Geralmente o pessoal vai lá, vou visitar a Ucrânia, tá acontecendo uma guerra aí, mas a impressão que a gente tem é que ninguém tá ajudando a Ucrânia. Aí eu pelo menos tenho essa impressão. O pessoal tá ajudando a Ucrânia, professor? Os países vizinhos? Estão ajudando sim, estão enviando muito, inclusive vão enviar tanques de guerra, não sei se os tanques vão fazer grande diferença, mas eles estão ajudando sim, inclusive o Zelensky, né, o Volodymyr Zelensky, não teria condição de segurar essa guerra por um ano, tá? Então, se a gente usar o raciocínio lógico, né, só de eles estarem existindo aí, já completou um ano, né, já tá indo aí para um ano e um mês, só isso já comprova que realmente eles estão recebendo ajuda da OTAN, sim, não é? Inclusive, o que antes era uma ajuda muito, muito debaixo do pano, né, muito assim, cautelosa, agora não é mais, né, estão falando abertamente, né? Inclusive, o Sergei Lavrov, né, que é do Ministério da Defesa da Rússia, ele falou disso abertamente, né, num comunicado, que a guerra não era mais uma guerra Rússia-Ucrânia, mas sim Rússia-OTAN, não é? Então, do meu ponto de vista, sim, tá? Inclusive, tivemos algumas matérias recentemente, depois eu vou ver se eu consigo achar os links aqui, falava que diariamente a Rússia disparava 12 mil munições de artilharia por dia, né? E do lado ucraniano acho que são 3 mil, alguma coisa assim. E aí foram feitas algumas estimativas e falava que hoje a indústria bélica dos Estados Unidos, que tem lá, ó, professor, me ajuda aqui, como que é o nome? Complexo militar, né? Complexo militar, exatamente. Com o nível de produção atual deles, obviamente, a gente não está falando aqui de um caso de guerra total, mal de Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim é um país com uma capacidade produtiva enorme, precisaria, para repor esse estoque que a Ucrânia está utilizando, de 8 anos de produção. Então, realmente, é fato que sozinho eles realmente não iriam conseguir bancar todo esse nível de guerra que eles estão tendo agora hoje, não. Com certeza. Muito, muito bom você ter tocado no complexo militar, porque a causa das guerras, né, passa por eles, né? Você veja que na era Trump foram 4 anos sem guerra. Não tinha como o Trump continuar a governar os Estados Unidos, cara, né? Não tinha mesmo. O complexo militar lá estava assim, né? Eles precisam de guerra, né? Que é uma coisa absurda. Foi mencionado aqui o Afeganistão, né? O Afeganistão é para a Rússia o que o Vietnã foi para os Estados Unidos, né? Quer dizer, quem acaba sofrendo tudo, que no final quem paga por tudo isso é a população, não é? A guerra do Vietnã também foi uma guerra por procuração, uma guerra proxy, né? Você tinha interesses aí, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e quem estava morrendo lá era Vietcongues e vietnamitas, né? O que é, do meu ponto de vista, é uma tragédia, né, gente? E até voltando assim naquela questãozinha ali do início de que a gente estava falando sobre ganhos e enfim, eu acho que hoje a gente inclusive pode dizer que independente do final dessa guerra, eu acredito que a Rússia ela perde de qualquer jeito, porque eu não vejo eles conseguindo um objetivo estratégico mais. Como o professor mencionou ali, do Vietnã e o próprio Afeganistão. A questão não é. Para esse país que está fazendo a ocupação, ela não vai só em derrotar o governo, digamos assim, as tropas formais desse país. Ele vai muito além. Vietnã, os Estados Unidos perde o Vietnã, a guerra do Vietnã. E, assim, pela condição daquele momento, ele consegue só falar: opa, tamo. Não deu certo aqui, obviamente, que eles não disseram isso, né? Óbvio. Acharam uma outra desculpinha, mas tiveram uma saída ali de falar assim: ó, estamos saindo, agora a gente está entregando para o Vietnã do Sul, vocês tocam a bola aí. A União Soviética já não teve essa opção com o Afeganistão, então eles entram lá e derrubam o país, sim, que vai em dias, né? Exatamente também como acontece agora no século XXI, ali após o 11 de setembro. Mas a questão não é só essa derrocada. A pior parte é a pacificação, né? Depois. E bem Então, depois. a gente pega aqui os Estados Unidos. Pô, eu li uma matéria bem interessante sobre isso. Agora não lembro exatamente quanto que tem. Os Estados Unidos deve ter acho que uns 200 e poucos anos, 300. Não vou lembrar agora exatamente. Mas 1776, né? isso. Foi feita uma estimativa que os Estados tiveram, em toda a sua história, toda a sua existência, 12 anos sem estar participando de uma guerra. Então, assim, é coisa. Então, uma coisa que a gente não pode dizer para os caras é que eles não têm o know-how disso. E ainda assim, não conseguiram pacificar o Afeganistão, não conseguiram pacificar o Oriente Médio ali, Iraque, não conseguiram pacificar a Síria, que, por exemplo, foi. Eu acredito que, não sei se o professor concorda comigo também, mas. Foi onde a Rússia ela volta a ser um player grande geopolítico, que eles desempatam a questão da Síria. E aí também, voltando mais um tempo, no Vietnã também não conseguiram pacificar as áreas ali, as áreas rurais do Vietnã. Então, assim, é uma missão muito complicada e que vai morrer muita gente. Normalmente, quem morre nessa situação é quem é a população vulnerável, ele que vai estar no local no momento. Nesse tipo de guerra não se distingue quem é quem. É só, pô, tem. Suspeita que tem ali, sei lá, combatente lá, acabou explodir isso. Ah, tinha criança, tinha idoso, tinha civil. Acaba indo junto. E é realmente quem sofre nesse tipo de coisa. Não à toa a gente tá vendo o que tá acontecendo lá, pô. Várias cidades ali no leste ucraniano foi nivelada. Virou só escombros. Verdade. E temos que lembrar também, não é? É que esses conflitos só acontecem em região muito rica, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Síria, ela tem muita reserva mineral, petróleo. O Iraque, então, nem se fala, não é? Quando eles invadiram o Iraque lá atrás do Saddam Hussein, né? Eles diziam que eles tinham arma de destruição em massa, não encontraram nada, né? Inclusive aquele militar brasileiro que tinha feito laudo, ele disse que não tinha encontrado, ele sumiu. É incrível isso, né? Isso é aquela velha história, né? A gente da parte de baixo dança conforme a música. Ah, inclusive, essa guerra ela tá tendo uma característica interessante que eu acredito que ela seja inédita, porque a gente tá tendo informação dela em tempo real. Quando eu digo tempo real, é literalmente ao vivo. É um negócio que eu acho interessante. Celular. Exatamente. Se eu entrar agora, tipo, tô falando nesse exato momento. Se eu entrar agora no Reddit, não sei se o professor conhece, uma rede social, e eu botar aqui Guerra Rússia-Ucrânia, eu vou ver coisa que aconteceu, tipo, 40 minutos atrás. Né? Sim. Então, é isso. Cara, é um negócio que pra mim tá sendo surreal. Obviamente que eu não fico vagando nesses subreddits, porque assim, realmente, nesses lugares você vai ver coisa que você não quer ver, assim, quando eu digo, sabe, cena pesada mesmo, porque é a galera que tá lá no dia a dia. Então o cara tá com o celular e consegue fazer a filmagem dele, vai mostrar a realidade do que tá acontecendo, do dia a dia. E assim, tem coisa muito feia. É isso, óbvio. É, realmente é. E, cara, isso é um negócio que, assim, pra mim, como brasileirinho médio aqui, é um dos poucos momentos, assim, é que, pô, é um negócio muito cruel falar uma coisa dessas, mas, assim, é uma das poucos momentos que eu acho que a gente, como brasileiro, pode parar e falar assim, pô, ainda é bem que eu não nasci lá. Porque não importa se você nasceu na Ucrânia, ou nasceu na Rússia, ou você nasceu na Bielorrússia, ou na Suécia, na Finlândia, ali nos países bálticos. Você vai estar envolvido nisso, independente de quem for. A não ser que você seja, sei lá, alguém muito alto, como o professor estava falando, que você tenha, digamos, um status que consiga te colocar fora de qualquer coisa. Mas, cara, realmente, assim, são cenas bem pesadas. Muito, assim, tipo. É, realmente são. Eu gosto muito de história militar, mas não é porque eu sou sádico, né? É para entender o movimento. Mas é realmente uma coisa muito cruel. É, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, quando você tinha já, né, gente filmando e tudo mais. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela mudou tudo. Isso começa na Primeira Guerra, né? Na Segunda. Agora, imagina uma guerra aqui no século XXI. E sabe o que eu acho mais triste, pessoal? É o seguinte: você coloca um garoto, né, numa sala com ar-condicionado, pilotando um drone altamente destrutivo, com capacidade de destruição monstruosa, né? Então você tem o. Eu até imagino, tem um, sei lá, um jovem comum, né, que vai comer no McDonald's, sai com a namorada no final de semana. E durante o expediente, ele pilota uma arma mortal dessa, numa sala toda confortável, né? E até imagino o que deve passar pela cabeça de uma pessoa dessa, e ver sempre a imagem de longe, depois só ver aquela explosão lá embaixo, mas não sabe realmente o que aconteceu lá embaixo, né? As pessoas sendo mutiladas e tudo mais, né? É realmente uma Isso que insanidade. o professor falou é um negócio bem real mesmo. Como eu estava falando, como o negócio está acontecendo num lugar entre aspas próximo da gente, então como é no Ocidente, a gente tem mais proximidade com esse âmbito. E então tem muita entrevista, a gente vê o pessoal comentando, e como o professor falou, teve um piloto de drone, tipo, pô, da idade da gente. Tava falando assim, ó, o cara tinha, sei lá, 23, 24 anos, alguma coisa assim. E aí ele tava contando, né, que no começo da guerra ele tava contando as baixas que ele tava fazendo. Pois é. E ele falou que assim, depois, quando ele chegou na baixa de número 50, ele parou de contar. Porque, tipo, Meu Deus. começou a virar só um número, ou seja, acabou totalmente o senso de pessoalidade. Então o cara chegou num ponto de que aquilo tava se tornando algo tão mecânico que ele já não tava mais vendo uma pessoa do outro lado. Sim. E até entrando nesse próprio ponto, até o professor consegue, eu imagino que tem um contexto bem grande nisso para conversar com a gente. Eu sempre vejo a galera falando assim que realmente a Rússia vencendo essa guerra, ela abre um precedente muito grande pro mundo de forma geral, né? Até na questão do direito internacional, ou seja, fronteiras elas precisam ser respeitadas e, né, Sim. infelizmente o direito nacional só existe até alguém falar que não. Né? E, a gente tem muita coisa acontecendo. Isso, eu vou, esse eu tenho até o link, eu vou deixar aí para vocês, que esse eu acho que tá mais fácil. Tiveram três soldados russos que, obviamente, apenas três, mas foram muitos mais, que eles pegam um celular de civil, roubam alguma coisa ali, o deles mesmo, e ligaram para casa. E essas ligações, como eram ligações normais, elas foram interceptadas. E era interessante ver a conversa deles. Na questão de como é que eles estavam falando sobre aquela situação. E era justamente o ponto que mais pegava era a propaganda. Por quê? Um dos soldados, ele fala assim, poxa, ele tava lá no dia zero, basicamente no primeiro momento da invasão, e ele contando que eles chegaram lá com as armas, os tanques, enfim, e atiraram contra as posições ucranianas, e eles mataram todos lá. E quando eu tô falando assim, tipo, era tipo, sei lá, o cara devia ter 19 anos, alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente. E aí ele contando pra mãe dele, que quando ele olhava, tipo, pro pessoal caído no chão morto lá, ele via, tipo, a galera exatamente como ele. Alguém que, tipo, não tinha nada a ver com nada. Só tava lá na hora errada, no lugar errado. Exato. E ele fala que assim, minha consciência. Isso realmente ele diz nominalmente. A minha consciência tá limpa porque eles atiraram primeiro. Ah, mas poxa, eles atiraram primeiro, mas você tá vendo uma força de invasão. É óbvio que eles iriam atirar primeiro. E aí você desce nos outros, no, nos, nos outros relatos. Você via que a propaganda dos caras estavam falando que basicamente como se fosse uma missão celestial deles, né, essa guerra. Sim. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco, né, nessa questão da propaganda, como que o senhor acha que afeta isso no, de forma geral as pessoas? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, a gente sabe, né, que sempre que tem um conflito, a primeira vítima é a verdade. Porque cada lado vai fazer uma propaganda a favor dos seus interesses, né, defendendo aí os seus interesses, não é? Agora, a propaganda, como você disse aí, que para incentivar um jovem a ir para a guerra, isso está muito ligado à questão de nacionalidade, né? De patriotismo, ligação com território e tudo mais, e também a história do próprio povo. Quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, quais foram as nossas guerras, né? Nós tivemos o conflito aí da Guerra do Paraguai. E essa guerra, no começo, o Solano Lopes invadiu aqui, até Mato Grosso, que é o estado que eu moro aqui, né? Foi até o Rio Grande do Sul. Mas depois a guerra foi travada lá no Paraguai, não é? Em algumas partes do Uruguai, uma partezinha da Argentina e no Paraguai. Bom, e a outra guerra foi a Segunda Guerra Mundial, que nós enviamos lá 25 mil, né, pratinhas para combater aí os nazistas lá no, na Itália. Bom, e essa foi a última, né? Então eu posso dizer o seguinte: nós aqui no Brasil não temos muito uma cultura de guerra. Não é o caso da maioria dos países, como dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos nunca terem tido uma guerra dentro do território deles, a não ser a Guerra da Secessão, que foi uma guerra civil, né? Eles historicamente sempre estiveram envolvidos em guerra, né? Então você tem um jovem lá dos Estados Unidos, se bem que a coisa está mudando muito, tá, pessoal? Depois da Revolução Cultural de 68 e depois da Guerra do Vietnã, culturalmente as pessoas mudaram muito nesses países. Inclusive, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão com problema para recrutamento. Ninguém está querendo mais entrar para as fileiras lá, não é? Já não é o caso da Rússia. O que a gente sabe da Rússia é que o russo, ele defende aquilo lá com unhas e dentes, né? E eles têm um longo histórico, desde lá, 1.000 anos lá antes de Cristo, quando os vikings chegaram lá, né? Daí dominaram tudo por quase 1 milênio. Depois vieram os mongóis, né? Então, eles têm uma tradição guerreira, né? Bom, mas a propaganda, eu não sei se isso é a propaganda que você perguntou, me desculpa. Se não for nesse nível, aí eu reformulo, tá? Mas a propaganda é crucial nesse sentido, de insuflar aquele sentimento de patriotismo, né, de defender a pátria e tudo mais, tá? Se for nesse sentido, tá respondido, né? Se não for, Pode ir, por favor. Não, professor, era exatamente isso. Até encontrei ali o link, pedi pro Henrique botar no chat ali, depois quem quiser dar uma olhada, assim, dê um. É um negócio totalmente apartidário essa reportagem. E ele é bem pesada. Que assim, é um negócio que enquanto eu tava lendo, justamente nessa questão dessa propaganda ideológica, era um negócio que Sim. eu tava pensando, eu li aquilo, eu tava pensando, podia facilmente ser eu no lugar deles. Sim. No, como a gente tá falando, né? Quando a gente conversa sobre história, geopolítica, enfim, a gente não tá falando de conceitos morais, certo, errado, bem e mal. A gente tá falando de um condicionamento regional, de balança de poder, enfim, esse tipo de coisa. Então é realmente assim, é triste ver um negócio desse. Sim. É, sim, É triste mesmo. absolutamente. Inclusive, rolou pela rede social, não sei se vocês viram aí, um vídeo institucional, né, do exército, das Forças Armadas da Rússia, com relação aos jovens que estão ingressando na fileira lá. Olha, meu Deus do céu, é Pavlov, sabe? É programação mental. Eu acho que aquele jovem que entra ali, ele está pronto para matar os outros, sim, sem o menor problema. Ele não vai entender como assassinato, mas assim como infligir baixa ao inimigo, né? São números, não é gente que está do outro lado. São números, né? É, exatamente. São coisas assim que realmente. Pra gente que tá longe é difícil de entender, mas ali os próprios caras falavam, Tinham, foram três ali, né, nessa reportagem. Então, um era um jovem que tinha acabado de começar. O que todos eles tinham em comum, o que que era? Era todo mundo de família pobre. Todo mundo de família pobre ali. Então, um entra por dinheiro, o outro entra porque quer. Sei lá, ter uma vida melhor, então o outro tá com dívidas, enfim, esse tipo de coisa. E aí um fala assim, poxa, né? Caramba, eu vi os ucranianos caídos ali, eu fiquei com pena e tal. E aí depois ele fala assim, pô, os americanos estão ajudando eles e tal. Ah, eles prometeram para mim que quando a gente chegasse aqui, a gente ia ser recebido como herói, como libertador. E ao contrário, eles começam a atirar na gente, eles falam, ah, isso é a influência dos americanos. E aí a própria mãe dele fala assim, ah não, então mata todos, né? Então, cara, esse impacto dessa mentalidade é completamente destrutivo. Sim. E aí você viu o outro falando assim, desse já era um pai de família, então assim, você vê o cara conversando com o filho dele no telefone, e ele fala assim, ah, a esposa dele pergunta, poxa, você tá bêbado? Né? Isso não é perigoso? Tipo, não pode acontecer, não tem perigo de acabar acontecendo alguma coisa se você não conseguir reagir. Por estar bêbado, eu falo assim, não, se eu tiver sobra, eu não vou aguentar isso aqui. Simplesmente não vou aguentar. E aí o cara, tipo, falando assim, tipo, ah, oi, meu filho, como é que você tá? Tudo bom? E ele fala assim, ah, não consigo aguentar isso sobra. E aí ele começa a falar que eles acharam um cofre lá e eles pilharam e o cara tá cheio de joia que eles acharam na cidade, né? Então é uma realidade completamente à parte do que a gente conhece. É inimaginável pra gente. Bom, inclusive, o governo facilitava o envio de heroína para os soldados do Vietnã, não é? E sobra, o cara não aguentava um tempo daquilo mesmo, não, né? E uma outra coisa que nós temos também que levar em conta, que se tem o outro lado, se tem gente que gosta disso, gosta dessa adrenalina. Veja bem, o que leva um jovem a ingressar no BOPE, na Rotan, não é? E eu trabalho numa escola militar, eu tenho alunos lá do sétimo ano. A gente fala muito de profissões, né? E você, o que você vai ser, né? Engenheiro, astronauta? Não, professor, eu vou ser farda preta. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. E ele fala farda preta, consciente do que significa, né? Ser um policial da OTAN, do BOPE, né? Então tem gente que gosta mesmo. É, isso. Mas a maioria é propaganda, sim, concordo contigo, viu? Tem um livro famoso. Ah, inclusive ele foi. Depois até serviu de inspiração para uma música do Metallica. Eu não sei exatamente como que é o nome em português, mas era alguma coisa mais ou menos do tipo, ah, por que os sinos batem, alguma coisa assim. E é um livro que ele foi escrito de um escritor norte-americano, e ele retrata a Guerra Civil Espanhola. E ele fala justamente dessa questão do jovem, nossa, querendo adrenalina e aventura. E esse ele vai com esse sentimento de invencibilidade. Só que esse sentimento ele só funciona até o primeiro momento que ele é ferido. Que ali ele percebe que ele é mortal como qualquer outro. Até pegando nesse assunto de propaganda, um país que tem feito muito bem isso, pelo que eu tenho acompanhado, é a própria Ucrânia. Quando a gente vê sobre o que acontece, eu acredito que realmente, nesse momento, é difícil a gente imaginar uma vitória completa russa, né, pelas condições militares do conflito atual. Obviamente que daqui um mês, 2 meses, um ano pode virar totalmente, né? A gente não está fazendo torcida nenhuma aqui, é importante frisar isso. Sim. Mas o lado ucraniano está tendo um controle bem legal sobre isso. Pô. Não, desculpa, legal não é a palavra, né? Está tendo um controle bem eficiente. Dentro da lógica militar faz sentido, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente vai ver sobre a parte russa do conflito. A maior parte dele fala sobre esse negócio. Pô, o front tá uma bagunça, eles estão tendo dificuldade de suprimento. A gente pega, por exemplo, a participação dos grupos militares extraoficiais, então o Wagner Group, tem diversos outros, que eles também estão fazendo parte importante da guerra para a Rússia. E quando você vê algumas coisas, você vê assim: é pilha de morto, assim, jogada no chão, né? Você vê assim, tipo, a galera. Bom, estado deplorável. Esses dias atrás eu vi um vídeo onde o soldado russo estava sendo atendido por um médico ucraniano e a ferida dele estava sendo tratada com larvas, que era para não ter infecção, que elas comem tecido morto ali. E aí você via, tipo, realmente não era fraudado o negócio, você via realmente as larvas na ferida do cara. E Sim. do lado ucraniano não. Então assim, pega assim, ah, morreram, sei lá, 300 mil soldados russos, que eu não acho. A parte de número, eu não acredito nem muito de um lado, nem muito do outro, porque nenhum dos dois lados vai abrir esse tipo de coisa, né? Então Propaganda. exatamente, é só a suposição. Então, assim, obviamente que o lado russo vai falar que morreu 20 mil e matou 100 mil ucranianos, e do outro lado vai ser a mesma coisa. Mas, do lado ucraniano, uma coisa que eu vi eles fazendo é que toda a baixa que eles colocam, que eles abrem, que tiveram mesmo. Eles sempre botam o quê? Um rosto, um nome e uma foto do cara, assim, tipo, com uma pose assim, de destemido, de pô, tô fazendo um ato heróico aqui. Do lado russo eu não vejo isso acontecendo, né? Talvez pode ser porque a gente não vê, mas nisso eles estão tendo um negócio bem interessante mesmo. Bonnie, foi muito legal você ter mencionado isso, que aí a gente vê aquela questão da propaganda, né? Que realmente eles estão precisando do engajamento de todos os homens da Ucrânia. Inclusive, os homens lá estão impedidos de viajar, né? Eu acho que até, não sei se até 65 anos de idade, e precisa de propaganda mesmo, né? E nós temos que, não podemos esquecer também do Holodomor. Né, gente, Holodomor foram os avós dessa geração de hoje da Ucrânia que morreram de fome. Foram 14 milhões e 500 mil ucranianos morrendo de fome por uma política do Stalin, né? Eles chegaram a praticar o canibalismo, né? Então, do lado ucraniano tem esse sentimento, eu acredito, né? Aí eu já estou fazendo aqui uma suposição, acredito que tem realmente um sentimento muito forte. Né? Sim, quando o Putin anuncia a famosa operação militar especial, que tem alguns motivos políticos para ele falar sobre essa operação e não chamar de guerra, ele fala que não existe identidade nacional ucraniana, que não é verdade, existe sim. Mas o que aconteceu é que boa parte da história da Ucrânia, ela fazia parte da Rússia, mas uma pequeníssima porcentagem dessa história foi de forma voluntária, né? Então, como o senhor mesmo falou, essa questão do Holodomor, então assim, eles têm um momento agora de falar assim, não, agora a gente vai retribuir e a gente vai cortar totalmente esse laço. Uma análise desse professor Rock que eu comentei anteriormente, que eu acho muito interessante. Eu gosto, eu sigo ele também. É, eu acho que assim, ele tem umas ideias muito legais. Uma das coisas que ele falou, eu gostei muito dessa análise. Nenhum ditador está no poder sozinho. Assim, ele tem um alto Parece. comando, ele tem um grupinho com ele, né? É o general, são os militares, são os grandes empresários, é alguém que tem influência em algum outro setor, a igreja, o Putin tem a igreja ortodoxa com ele. Então, assim, você se posiciona e monta o seu time. Que é aquele negócio que ele falou, é que é do ovo quem veio antes, o ovo ou a galinha. A Ucrânia quer entrar pro OTAN por medo da Rússia invadir, e a Rússia quer invadir a Ucrânia por medo da Ucrânia entrar no OTAN, né? Então, assim, quem que começou essa história, né? Então, é bem interessante isso. Olha, eu entendo o ucraniano. Imagina só que você ser um país dependente da Rússia, né? Não vai ser uma coisa muito legal, né? Pois é, tem um histórico aí já. Vou prosseguindo aqui, algumas perguntas já foram até respondidas, mas eu vou prosseguir aqui antes de um momento capcioso. Uma pergunta aqui que eu acho que está pertinente. Por que que o petróleo está ficando mais caro com a guerra, professor? Olha. Bom, primeiro aí, porque a Rússia é um grande fornecedor, né, de gás e de petróleo, mas aí nós precisamos daquela análise mais profunda. Os globalistas, eles querem de fato acabar com o petróleo. Aí eles justificam isso aí pela mudança climática, tá? Então, está havendo aí um esforço muito grande nesse sentido, não é? Bom, e podia ser bem mais barato, né? No caso do petróleo do Brasil. Mas aí é um equívoco. Tem gente que pensa, né? Peraí, nós somos autossuficientes em petróleo. Olha, a quantidade de petróleo que nós tiramos aqui do chão, aqui no Brasil, daria para ser autossuficiente. Mas o problema é que nossas refinarias, elas são preparadas para o refino de óleo mais fino, que vinha in natura do mundo árabe, né, que vinha de fora. Bom, quando houve aí um investimento na Petrobras, né, lá atrás ainda na ditadura militar, nós começamos a extrair mais petróleo aqui, né, e aumentaram muito a capacidade de extração de petróleo. Só que o nosso petróleo aqui, ele é muito grosso. E aí é preciso importar uma parte de óleo cru, né, bruto, para misturar com esse outro, para que as nossas refinarias consigam refinar o óleo. Então, por isso que somos dependentes disso. Outra coisa, aí já é questão da economia, e tudo depende, né, do fluxo internacional. Aí eu acho que você, né, que estava falando da economia, percebi que você entende disso aí, né? Podia até comentar, porque depois da globalização, nada é mais regional, né? Tudo está conectado. Não tem como você praticar um preço diferente quando é a revelia do mercado internacional, né? Mas eu acho que a gente consegue responder isso mais fácil nessa análise mais profunda, tá? Inclusive, no Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial e do conceito de Indústria 4.0, ele fala lá, é taxativo, inclusive está publicado também na Agenda 2030 da ONU. Eles querem acabar com o uso, né, de combustível fóssil. Eu acho que até 2030 eles vão impor aí a utilização somente de carros elétricos. Aí eu não sei o que que o africano vai fazer, porque lá há uma carência de energia enorme, né? E eu acho que de 2030 até 2040, eles pretendem aí acabar com a propriedade privada do transporte. Aí seria tudo coletivo, né? Então, ia diminuir muito essa demanda. Mas há um esforço muito grande, né? O professor Luiz Antônio Peixoto Vale sempre toca nesse assunto, dos globalistas, né? Por isso, e como que você desestimula, né, aumentando o preço? Só que a dependência é tão grande que acaba isso. O petróleo arrasta tudo, principalmente aqui no Brasil, que tudo é transportado em carrocerias de caminhões, não é? Nós não fizemos o dever de casa aí, utilizando, né, os nossos as hidrovias, né, o que nós temos de recursos naturais de água, é uma coisa absurda, e nem de ferrovias, né? Bom, eu acho que esse é um dos fatores, né, que faz com que o petróleo seja tão caro, né? essa conexão com o comércio internacional, né? Com a demanda internacional. Bacana, professor. Antes de a gente seguir para um momento capcioso, quero perguntar alguém, vocês querem fazer alguma outra pergunta, perguntar alguma coisa? Gabriel, quer perguntar alguma coisa? Gabriel? O quê? Não, eu só queria falar um negócio. Para esse put ter começado essa porra, no dia meu aniversário, que ligado. Pô, Zé, você já tem história pra contar, pô. É. Puta que parola, cara. Eu lembro da TV, televisão semana passada, um ano da guerra. Eu olhei assim e falei, ô, na verdade, meu aniversário tá chegando. Eu falei, que filha da puta. Eu lembrei que faz um ano. Cara, e a pior de tudo, a gente fala aqui dando risada e tal, mas, cara, isso que tá acontecendo é um evento, assim, é completamente fora de série, porque, cara, vamos ser sinceros aqui. É difícil a gente mensurar o que tá acontecendo, porque é completamente fora de noção, porque pós-Segunda Guerra Mundial, acho que até, talvez ali a dissolução da Iugoslávia ainda tinha alguma coisinha do tipo, mas a gente não tinha nenhuma guerra de dominação. Tipo, poxa, a gente viu o Vietnã, mas tá, o Vietnã não era bem uma guerra de como é que eu posso dizer, de dominação. Pô, beleza, tinha território, mas assim, ou seja, quando a gente tira da equação o estrangeiro, virou basicamente uma guerra civil. Era Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. A gente tem Guerra do Golfo, mas Guerra do Golfo não era uma guerra de dominação. Teve ocupação, mas em momento nenhum os Estados Unidos indicam que não, agora isso aqui vai virar território da gente. E agora não, isso voltou a acontecer. Está tendo uma guerra agora nesse exato momento com um país que tem poderio nuclear. Então, assim, ele pode fazer coisas inimagináveis por questão de território. Cara, e tipo, num momento que a gente imaginava assim, não, pô, território, o que adianta território? O que importa é econômico. E entra numa guerra que vai prejudicar economicamente o país dele por território. Então, assim, é uma coisa que a gente, pô, 10 anos atrás, ninguém ia imaginar que ia acontecer. E futuramente isso pode acarretar mudanças que os países vão ter nas relações. Então, assim, vamos supor, eu vou comprar minério de ferro ali do professor Silvânio, mas do nada eu descubro que o professor Silvânio tem uma rixa com o país do lado, e esse país do lado é aliado do meu aliado, então eu não vou poder comprar minério dele, por mais que seja mais barato. Eu vou comprar do outro cara lá, que é amigo do meu amigo, que seja mais caro. Ou até indo um pouquinho mais, né, tirando esse negócio de, pô, alianças, eu sou, sei lá, um país neutro, digamos. Eu também quero comprar o minério de ferro ali. Mas aí, como é que eu vou comprar do professor Silvânio se eu não sei se ele vai conseguir me entregar, porque, sei lá, vai que o país dele do nada resolve entrar em guerra, ou, sei lá, alguma coisa acontece e eles fazem um bloqueio naval, e esse navio não vai conseguir sair com o minério de ferro que eu tô comprando e eu não vou receber. Então eu vou ter que buscar esse minério de ferro em outro lugar. Então, a conta dessa exportação, ela não vai estar só nessa parte comercial mais econômica de quem que tem a melhor qualidade e o melhor preço. Vai entrar também questão de segurança nacional. E são coisas que, cara, ninguém falava disso anteriormente. E o que é interessante, né, eu acho que a gente não pode esquecer também, é que a Ucrânia, ela tinha, eu não sei se o número vai estar muito correto, mas mais de 450 ogivas nucleares. Quando a União Soviética se desfez, a Ucrânia entregou para a Federação Russa, né, as ogivas nucleares. Olha só que coisa, né, gente? E é engraçado, porque realmente, bem lembrado esse assunto, professor, porque um dos termos que eles botaram nesse tratado era de que a Rússia não iria interferir nos assuntos ucranianos. Por mais que tenha dado independência, é difícil a gente falar que os russos pararam de deixaram o governo ucraniano andar com as próprias pernas. Eles sempre, por mais que não dominantes, mas sempre estavam ali vigiando, digamos assim. Imagino. É mais ou menos como se pedir para um lobo cuidar das ovelhas, né? Exatamente, professor. Bom, então acho que podemos ir para um momento capcioso, hein, seu Gabriel, preparando a vinheta. Acho que é um assunto sério, né, Henrique? Precisa? Assunto capcioso. Assunto sério. Não, tá tranquilo, depois se quiser. Assunto seriamente. Não, ela pergunta. A verdade é uma pergunta chegava, mas assim, o Ivo, faz a vinheta no momento capcioso. Faça um momento capcioso sério. Faça um momento capcioso sério. Eu não sou um cara sério, não consigo. Olha lá, o cara chegou nem a desmutar o microfone. Tá, ah, então eu faço. Momento capcioso. Não, pera lá, pô. Isso aí não é sério, pô. Tá. Você tem que agora... ter que falar assim. Momento capcioso. Momento capcioso. Oferecimento. Recanto do Moro. Almoça no Recanto do Moro, não vem aos sábados conhecer. Não, tô brincando. Gostei. Essa eu curti. Mas vamos lá. Professora, a perguntinha pra gente encerrar aqui, a gente já tinha colocado aqui no roteiro, mas a pergunta é justamente o medo, né, de que essa guerra na Ucrânia possa se espalhar no mundo inteiro, né? Então, quais são aí as chances de uma terceira guerra mundial? O que, que você diria, professor? Olha, apesar de ser um movimento aí capcioso, né, que eu achei muito legal, a chance é muito grande, tá, pessoal? A coisa não está muito tranquila, por conta da doutrina militar russa. A doutrina militar russa, ela defende a ideia, né, de que ela tem o direito de usar armas nucleares, né, táticas e estratégicas, se a integridade do território russo for ameaçada. E o problema é o seguinte... Quando a gente vê esse embate, coitado, né? Estão usando o ucraniano lá, mas essa guerra é a OTAN Rússia. A OTAN não vai recuar. E nem a Rússia vai recuar. Aí, olha, francamente, quando a gente. Eu ouço muito os analistas militares, né? Que são. Têm um estudo aprofundado, uma compreensão bem aprofundada sobre isso. E todos eles estão falando a mesma coisa, não é? Então. Inclusive, o relógio do fim do mundo, né, ele está muito próximo da meia-noite, né? Há tempos que não era, que não mudava. Sabe, né, que os cientistas, isso começou lá com Carl Sagan, eles criaram um relógio do fim do mundo por conta da Guerra Fria, e aí para saber da ameaça de extinção por conta de uma guerra total nuclear. E isso chegou ali um minutinho faltando para meia-noite, e agora nós estamos aí alguns... sei lá, 45 segundos, aí precisa pesquisar para ver. Mas o relógio deu, o ponteiro deu uma andada. Então, a situação está muito complicada. Você tem uma Rússia que não retrocede jamais. Você tem a OTAN, que também está muito determinada, né? Olha, fica uma coisa difícil de dar um prognóstico. O que eu posso dizer é o seguinte, é um momento de apreensão. E o que eu tenho 66 anos, passei por muito disso na Guerra Fria. Sabe, momentos assim que, nossa, agora vai acontecer, vai ser o fim do mundo. Inclusive, uma vez tinha um sinal, uma estrela, acho que uma anã, que evoluiu para uma supernova, que evoluiu para uma quasar, e ela começou a emitir um sinal pelo espaço, e esse sinal chega no NORAD dos Estados Unidos, e eles eram um sinal diferente. Eles começaram a achar que era um sinal russo, um sinal codificado da Rússia, e eles colocaram os Estados Unidos em DEFCON 5, que já era para usar armas nucleares. Até que um cientista da NASA lá, ele conseguiu identificar, né, isso é ocorrendo, falou, não, gente, para tudo, é um sinal de um quasar. E agora, com 66 anos, eu achei que eu não ia passar por isso de novo, estamos novamente, né, com esse relógio do fim do mundo aí, beirando a meia-noite, né, pessoal? Então, o risco é real, tá? É real. Mas se vai ocorrer, não tem como a gente saber, tá? Isso é o que eu penso aqui, pessoal, mas o risco é muito real. Pô, acrescentando ali o que o professor disse, só para contextualizar a diferença entre as armas táticas e estratégicas, a tática é mais ou menos aqui já a gente já teve, que foi jogada no Japão, então chega um aviãozinho ali, dropa a bomba, beleza. Né, ela tem um poder de destruição local. Aí as estratégicas já não. As estratégicas são aqueles mísseis intercontinentais que têm poder para, assim, obliterar uma região inteira. Exato. E aí, quando a gente fala das doutrinas russas, né, como o professor comentou bem, exatamente isso. Então, é integridade nacional de Rússia e aliados, ou então de posição de governo, enfim. E eles têm essa questão da, também de, como eles chamam, de do escalar para desescalar. Então, assim, a gente pode imaginar que o governo russo ele vai dar o all-in, joga uma bomba para tipo, falar assim, opa, ó, acidente, olha do que a gente chegou, acho que tá na hora de parar então aqui, né, para não escalar além disso. Então, é previsto esse uso constitucionalmente na Rússia. A gente tem um conceito na geopolítica que eu acho bem interessante, que quando a gente para, obviamente que tem exceções, mas assim, de modo geral, democracia não entra em guerra contra a democracia. Por quê? Porque quem declara guerra é um país, mas quem luta numa democracia é a sociedade. E quem elege o governo na democracia também é a sociedade. Então, assim, eu não vou manter um governo que está me mandando morrer em outro lugar, independente de qual seja. Mas não é o caso da Rússia, obviamente. Assim, eu acho que é interessante a gente. Pô, obviamente, o Putin ele se torna uma pessoa completamente indefensável. E com razões, porque realmente, assim, é um negócio completamente sem cabimento que tá acontecendo. Mas, pro russo, ele é um cara que trouxe de volta o sentimento de pô, a gente existe, pô, a gente é forte, é poderoso, é grande. Porque depois da dissolução da União Soviética, que inclusive, depois, quem quiser, é bem interessante você ver tem no YouTube a reportagem, Professor, agora eu vou precisar da sua ajuda. Acho que eu não lembro, acho que não era o William Bonner ainda que estava no Jornal Nacional, né? Aquele outro jornalista que é bem senhorzinho hoje em dia, também não lembro o nome dele. Cid Moreira. Isso, Cid Moreira, exatamente. Que tem. Já vou ler. Acho que é o Pedro Bial que está em Moscou, inclusive, que ele dá a reportagem aí, mostra a Ah, eu lembro, eu já vi esse vídeo. da bandeira descendo, assim, da União Soviética. E aí tem o discurso do Gorbachev, ele fala assim, né? Que a figura da dissolução da União Soviética caiu nele, mas ele não foi responsável, né? Ele foi só o cara que falou, ó, não tem mais o que fazer, aconteceu. Foi outro político russo, acho que foi Medvedev, se eu não me engano, que encabeçou esse movimento, e ele era literalmente o russo que a gente imagina, o cara que anda com a garrafa de vodka no bolso. Quase todas as aparições políticas, o cara ele tava bêbado. Então você imagina, pô, o russo vendo aquilo, caraca, a gente era o contraponto dos Estados Unidos, coisa que hoje em dia tá voltando a acontecer, mas ficou um período ali, cara, os Estados Unidos dava de braçada em qualquer país do mundo, ali do fim da União Soviética até a ascensão da China. E aí você volta o Putin, então assim, como o professor falou, cara, isso que eu achei bem, então ele entende essa disputa de poder, enfim. E ele entende de Rússia também. Então, por exemplo, uma das coisas que o cara faz é ele fala para apagar dos equipamentos militares a bandeirinha da Rússia, que eles tinham como símbolo, né? Principalmente nos aviões, você vê que sempre tem um símbolo ali na asa de trás. E ele fala para apagar aquilo, ele volta a utilizar a estrela vermelha como um símbolo militar. Exato. Então, ele resgata esse sentimento de importância. Só que o Putin, ele não, por conta disso, ele deixa de ser um ditador. Então, um ditador, ele precisa da demonstração de força, porque ele não tá lá só porque as pessoas gostam, ele tá lá porque ele consegue se manter. Exato. Historicamente, ditador não sobrevive a uma guerra perdida. Exato. Acho que na história recente, o único que conseguiu se manter, acho que talvez tenha sido. Acho que talvez o Saddam Hussein, depois do Irã-Iraque, eu acho, assim, não me lembro de nenhum outro. Então, esse uso da arma nuclear, ele é real, porque se a guerra estiver acabando para ele, ele pode falar assim, agora eu vou dar a cartada máxima para manter o meu poder, porque a sobrevivência dele depende disso, do governo dele. Mas realmente, hoje, eu não acho que isso seja tão plausível, porque por mais que ele use, eu não vejo um ganho para isso. Porque, querendo ou não, o cara usar arma nuclear, ele não vai só, ah, dane-se, apertou um botãozinho e vai. Então ela tem que ter um estudo, ela vai ter que ter um motivo, por mais que o Putin ele ordene, assim, não é, ele dá ordem, mas quem executa a ordem não é ele, então, né? Sim. Vai ter toda uma análise, então eles não vão só simplesmente jogar num lugar aleatório lá só pra causar pânico, ó, tem que ter um alvo justificado para isso, E nesse momento mesmo que a Rússia fizesse isso, elas não iam. Eu não imagino desempatando nada, então acho que pelo menos até 2024 a gente chega. Sim, né? Bom, os analistas falam assim que se na hipótese de começar, ela vai começar com as táticas, né? Se destruindo uma regiãozinha aqui, uma cidadezinha ali, né? Cara, mas se isso começar, isso escala, não tem como, né? É aquela questão, a gente volta e fala aquela questão da Guerra Fria do MED, né? O Mutual Assured Destruction, que é destruição mútua assegurada. Ou seja, se você atirar em mim, eu tiro em você e vai todo mundo vai todo mundo de base. Sim, sim. Bom, e por outro lado, você também tem propaganda, né? Pessoal, olha, eu vou usar arma nuclear, eu vou usar isso, né? Dos dois lados, eles fazem isso, né? Bom, espero que não aconteça isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Acabou tudo. Acabou tudo, exatamente. Mas, professor, eu gostaria de agradecer você por ter participado hoje com a gente. Foi muito bacana, muito legal. E o nosso também palestrante Giovanni aí também, hoje deu palestrinha. Hoje foi palestrinha do nosso querido Giovanni. E queria comentar só antes de a gente encerrar aqui, a gente vai deixar nas redes sociais o link do canal do YouTube do professor Silvano, dê uma olhada lá, bem bacana, vale muito a pena. E os professores estão gravando bastante vídeo, professor? Como é que tá as gravações? Olha, tá bem, eu costumo gravar no final de semana, né? E é como eu disse, né? Eu penso muito nos meus alunos, mas aí eu coloco temas lá de interesse mais geral também. Só que é difícil, né? Você fazer o canal conseguir engajamento, né? Eu ainda não achei, eu acho que eu não sou muito bom nessa questão da presença na câmera, né? Alguma coisa falta, né? Precisando, eu sou editor de vídeo. Eu posso ajudar. Precisando, eu tô aqui. Cara, no momento já é absurdo. Eu sou editor de vídeo. Precisando aí dar uma vinheta, uma ediçãozinha. E a gente pode te ajudar a ter mais visualizações aí, né? Não vou dar uma de coach aqui também, que não é minha intenção, mas eu edito os vídeos. Precisando aí, dar um toque lá pra mim, mandar um vídeo pra mim, professor, que eu edito lá pra vocês, dá uma olhadinha lá aqui. Esse show de bola. Próximo domingo, às 8h30 da noite, a gente recebe o especial dos streamers. A gente vai ter muitos streamers aqui, a gente fez ano passado uma edição. E quem vai estar aqui também cuidando é a galera do Bruno Reload. Lembra do Bruno Reload? Não sei se vocês lembram do podcast de God of War. Pô, ele que tava trazer toda a galera dele aí. Acho que são 5, 6 streamers. Vou chamar a Luana. Vou chamar também o pessoal aí que grava com a gente, o Rodrigo, o Chacal, a Prira. Como? Não, o Thiago, o outro lá. Qual? Não, não do RPG, né? Outro streamer. Ah, o nome de todos eles eu não lembro. Eu lembro que tinha o Chacal. Tinha o Chacal, né? Não sei se é o Chacal, o Thiago. Agora eu não lembro. Eu conheço ele como Chacal. Eu só conheço ele como Chacal. Mas a gente vai ter alguns podcasts aí pra entrevistar, né? Vai ter muita gente, como foi o outro, né? Que a gente gravou, que foi uma galera. E isso vai ser no próximo domingo, né? No dia 12. No dia 19, a gente recebe a nossa querida Banda Marcial de São José dos Pinhais. Esse também vai ser um podcast que não dá pra. Claro, a gente vai entrevistar a banda inteira, porque são 82 integrantes. Não tem como, né? Entrevistar todo mundo, mas a gente vai estar recebendo muita gente aqui. E sabe o que é engraçado disso, Giovanni? Da Banda Marcial de São José? Que Porque dentro da Banda Marcial de São José, a gente tem a Miss São José e a Miss Curitiba. Junto da banda marcial, cara, é impressionante. É exatamente, a gente tem a Miss São José e a Miss Curitiba numa banda, cara. Isso é sensacional. E no dia 26, aí a gente entrevista a Miss Curitiba também. A gente vai estar recebendo no dia 26. No dia 19, só lembrando que é às 6 horas, né? Um pouquinho mais cedo, porque como a gente vai receber a banda marcial, é o horário que eles podem, né? E aí no dia 26 a gente entrevista a Miss Curitiba às 8h30 da noite também. E eu vou deixar aqui na descrição, né, o link das nossas redes sociais. Eu tô fazendo um novo vídeo de mito animação aí, um episódio aí bem bacana, também falando daquela história lá que a gente contou no podcast de livros de romance. E é isso. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou! Oh.